Essa é dos cria, tá ligado? Meu mano pé, pesadelo, espantalho, ladrão. Assusta não, coisa braba aqui, só calibre pesado. Sou estrategista de guerra, mais de 100 fuzil de assalto. Fuzil antiaéreo é mato, só combatente do clã. Que nasceu em meia pobreza, cresceu no Vietnã. Hoje tá pique Escobar, temido pelo rival. Atravessou o que é nosso, é papo, só fuzil pau. Achou que era intocável, na cadeia vem na mão. Mais de 300 tocada pra servir de exemplo, já ladrão. Pega a visão, humildade nunca é demais. Sempre justo, sempre correto, sempre na risca, rapaz. Inteligência é o que faz o império de um criminoso. Na favela é o paizão. O sistema perigoso de áudio blindado, escolta da favela. Rouba sinal de nós, chega para tudo de acasão. Ninguém aguenta os que é louco, é problema. Só maquinista do trem, fiel e leal aos amigos. A cartilha sabe bem, olho por olho, parceiro. Atividade dobrada, qualquer vacilo, bandido. Se paga com a vida, chapa, creou na pesa, na voz. Chegou pesado na cena, fuzil personalizado. Cria de guerra, sistema. Cês queriam ir pra aguenta, nevada torna babão. O bonde é brabo, nervoso, é o tijuni na função. Comércio segue na alta, manteiguinha registrou. Mulamba, irmão, melancia, Edmundo, time fechou. Eterno, irmão, Sansão, olha por nós daí de cima. Aqui embaixo tá mal veneno, só por Deus tamo nas pistas. Pesadelo reforçou, chegou com as bicos, cavalo, nós por nós. Meu parceiro firme, forte, lado a lado, nós é a favela, é a ralé. Toda massa carcerária, o salve é sem exceção. Todos mano de Indiara, GTA, sem palavra, criminoso de respeito. Age certo pelo certo, fortalece mesmo jeito. Russo é nós, meu parceiro, Boquinha, Chefalha, assim. MT Gladiadora, Magrelo, já tá aí. Quirinópolis, Natanzeira, Aragacê do Batatão. Pajé, um forte abraço, Milka, salve, Birucão. Espantalha, nós que tá, Niterói, RJ, cordão de ouro no pescoço. 762 na bandola, orelha, mesma batida, mesma medida de sempre. Tropa dengue, cê é destaque, só moleque consciente. O bonde é bravo, maluco, tropa dengue, só ladrão. Mais de 500 fuzil apontado pros alemão. De RJ ao cerrado, tá palmeado, meu chapa. Faz justiça e liberdade, na pureza nós embaça. O bonde é bravo, maluco, tropa dengue, só ladrão. Mais de 500 fuzil apontado pros alemão. De RJ ao cerrado, tá palmeado, meu chapa. Faz justiça e liberdade, na pureza nós embaça. É nóis que tá, ladrão. Nós levanta os caídos, nós orienta os irmão. Nós não fecha com a milícia, nem mistura com alemão. Carregado de AK, são 7,6. 2 da FAB, M416. 5,5, minha compadre, ponto 30 pra blindagem. Só guerrilheiro, ladrão. Block, pente, caracol. G3, arreboladão. Nós é a voz do povão. O retrato da favela, nós é zumbi, nós é mal com sabotagem. Sou Mandela, sou os quatro cantos da quebra, sou os mano da detenção. Sou família pobre e louco, nós é a ralé, seus cuzão. Vim dos guetos, dos fundão, sou dos becos, das vielas. Conhecedor da maldade, das cadeias, das favelas. Fiel à comunidade, jamais traí os irmão. Primeiro é Deus, dois é nós, três é bala nos pisão. O bonde é bravo, maluco, tropa tem que ser ladrão. Mais de 500 fuzil apontado pros alemão. De RJ ao cerrado, tá palmeado, meu chapa. Pra justiça e liberdade, na pureza nós embaça. O bonde é bravo, maluco, tropa tem que ser ladrão. Mais de 500 fuzil apontado pros alemão. De RJ ao cerrado, tá palmeado, meu chapa. Pra justiça e liberdade, na pureza nós embaça.